Acabou o bagulho? Ah, chegou, Acabou? menininha. Mandaram até mensagem pra você, Gabi. Eu não vi, cara. Acabou? Ah, você vai ouvir depois. Acabou, acabou. Viu, Gabi? Então tá bom, um Tem beijo alguém pra querendo falar com vocês. você. Calma, Quem? tem um cara misterioso querendo falar com você. Usa roupa preta. Fala aí. Where is she? Don't leave. Stay. Stay. Stay with me one more day. Que tu não canta? If you have to go, just one more night. Okay. Olha, é uma bosta ser professora, porque eu fiquei prestando atenção na sua pronúncia. Muito boa, viu, viu, moço? Você deveria tentar tirar algum tipo de certificado. Thank you. Gente, eu preciso ir, preciso ir. Beijo, beijo, beijo. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Dorme com Deus. Damn girl, you're fast. Eu sou o quê? You're fast. Ah, tá. Já, you're fat, eu já ia mandar o senhor Eu tava pegar seu pensando. caminho. Em meio a montanhas existe um vale. Nesse vale, uma pequena abertura revela uma sala de reuniões em que os Illuminers se encontram para gravar o Illumicast. O programa a seguir não é recomendado para menores de 18 anos. Spider-Man, um amigão da vizinhança, e vocês estão no Illumicast, o podcast dos Iluminerds. Cala a boca, Harvey. Então é assim. Não sou eu, caramba. Por que sempre sou eu que tenho que fazer as coisas? Estamos, como vocês já devem ter percebido, estamos comemorando os 75 anos essa semana do Batman, né? Da morcega. E para tanto, tivemos um personagem top. Harvey só tem um, meu Deus do céu. É que ficou mudo quando você falou meu nome, desculpa. I'm Batman. JJ. Eu sou as trevas. Nave Navarro. Porra, Nave Navarro é foda, cara. Sua nave tá bom. É. Bom. I'm Batman. Virou, né? Virou Deb. E Daniel HDR. Meu ouvinte, você tem camisinha aí? É que eu vou comer o Robin hoje. Meu Deus do céu, já começou assim? Então vamos lá. Who is that? Na verdade, a criação do Batman, ela é um troço extremamente controverso, né, cara? É. Porque ela envolve um monte de fatores diferentes, né? Tem uma dinheiro, corrente... dinheiro, dinheiro. Não, sim, claro. Mas assim, tem uma corrente aí que diz que o Frank Foster já tinha essa ideia pronta em 32, cara. Que foi bem antes do Bob Kane. Eles tinham um personagem chamado The Batman. Que, assim, parecia um Wolverine, né? Com o cinto, com a cueca por cima da calça, etc e tal. Mas diz uma outra lenda que isso só foi aparecer, cueca por cima da calça, com o Flash Gordon, né? Não. E o Fantasma? Não, é o Fantasma, cara. Não, não, o Fantasma foi em 1936 e o Flash Gordon foi em 1934. Mas o Flash Gordon usava calça, cara. Não, mas ele tinha um variante do Flash Gordon que ele também usava a cueca por cima da calça. Ah, quer dizer que um variante do guarda-roupa dele, é isso? Com certeza, modelito. Mas então, eu tô usando isso pra chegar até o Bill Finger. Aí o que que acontece? O Bob Kane, ele parece que teve naquela época um evento precursor do que seria a Comic Con hoje, né? E a San Diego Comic Con. Lá eles tinham a tal da World Fair. E nessa World Fair, esse cara, Frank Foster, ele tava pintando um painel com esse personagem, The Batman. E o Bob Kane, ele já tava em conversação, isso aí já era 1939. Ele tava em conversações com a DC, né, com o Vince Sullivan, que era o diretor criativo da DC Comics. E o cara pediu, eu quero o próximo Superman, se vira aí, faz o que pintar, você faz. E ele viu esse cara nessa feira fazendo esse personagem. Daí veio aquela ideia do carinha com as asas, etc e tal, pintado de vermelho, imitando que aquela roupa, e a imitação do fantasma gritante, né? Mas enfim, essa é uma corrente. E a outra corrente diz que simplesmente ele se inspirou no Bat Whispers, né? Que é aquele... Bat Whispers! Isso! É George Michael cantando Bat Whispers. George Michael. Isso ia ficar maneiro na voz do JJ, cara. Faz aí, Jota. Faz aí, Jota. Eu sou as trevas. Eu sou as trevas. Não, esse aí já é o Thiaguinho. O Thiaguinho é assim, né? Eu sou as trevas. Vamos lá. Então, aí rolou essa parada e o cara pintou o Bill Finger na história. Só que o Bill Finger, ele já tinha esse mergulho todo no Bat Whispers e vários outros pulps. E junto com o Bob Kane, ele desenvolveu o visual restante do Batman, que era as orelhas, tá? A marca, tal. Os outros elementos como Bat-Sinal, Gotham City, essas coisas todas vieram do Bat Whispers, né? E aquela ideia do Sombra, teve aquele o tal do morcego, que era o tal do T-Bat, que o cara andava com uma arma e tinha o Sombra. Diziam que então, era tudo influência ou não tem nada a ver. O The Bat, ele era um pulp que originou o Bat Whispers, que é um filme, um curta-metragem, né, que tinha os elementos todos, que tinha o cinto de utilidade, o bat-sinal, essas coisas todas. Né? Mas, na verdade, o The Bat puro, ele não tem grandes coisas. O único personagem que ele se assemelha demais ao Batman, e ele é bem ancestral, eu diria que ele foi o verdadeiro foco de inspiração, era um personagem... Alô? Alô? Oi, tô me ouvindo. Era um personagem chamado The Human Bat, e esse cara era de 1889. Oi. Entendeu? Que é isso? Quem então, isso? Pipoca? sorveteiro? Eu tava no mudo. Que é isso? Tem umas crianças infernais aí. Celular? Ô, Harvey, você tá dando chiado, Harvey. Agora sou eu, né? Você quer jogar a culpa em mim, né? Brincadeira. Eu tô zoando. Tô brincando, Evander. Calma, desculpa. Tô te alugando. Né? Tá bom. Tá, estamos falando. Aí tinha esse Human Bat de 89, né? Que o nome do cara, o personagem era o John Holloway, né? Era um jovem rico irlandês cuja família nobre é vítima de um crime. Então ele passa a usar um traje escuro com visual inspirado em morcegos para sair em busca da justiça. Aí o herói conta com a ajuda de um mordomo da família, né? E tem uma caverna que ele transforma em seu esconderijo e uma máscara para esconder o rosto. Pô, cara, assim, sem mais argumentos, né? Isso é de 1889, cara. É, o Zorro, né? É, de fato. O Zorro. É que o Zorro também tem bebeu dessa fonte, né? É que, aliás, ele foi criado policial, né? Um policial americano que escrevia livro do Zorro, contos do Zorro. É, aí eu já não sei te dizer. E o Frank Miller usou a referência do Zorro no ano 1, né? Ah, sim. É. Era o Johnson McCulley o nome desse cara. Isso, é. Eu sei que eu peguei e fui fazer... a minha monografia foi em cima do Batman, né? E foi a coisa mais complicada procurar essa origem, justamente por conta de todos esses vieses, né? Teve quem ligasse até o Leonardo da Vinci, né? Então, É, essa foi a desculpa favorita do nosso amigo Bob Kane, né? Que ele botou aquelas asas, aí tentou dizer que pegou esse conceito do Da Vinci e tudo mais, mas ele já tinha visto muita coisa, né, cara? Na verdade, tudo aquilo de personagem que a gente pode mapear no período pré-Era de Ouro, como se conhece, e até mesmo os primeiros personagens, por assim dizer, que ganharam as tiras, eles estavam todos eles costurados na influência que os pulps tiveram nos escritores jovens, né? E nos artistas mesmos. Então, é difícil a gente tentar traçar, vamos dizer assim, o paciente zero, né? Do processo criativo que possa ter tido a primeira ideia. Então, sem sombra de dúvida que esses personagens, eles acabaram também influenciando escritores de pulp, que por sua vez influenciaram os primeiros roteiristas e artistas de quadrinhos, né? Eu acho que tentar também tirar o mérito do Batman é o mesmo que dizer que a cerveja mais popular não merece ser popular, porque justamente ela é uma cerveja, e as cervejas foram criadas não sei quando, em 1900 lá vem o Zorro. Não, mérito o Batman tem, entendeu? Assim, eu só acho que essas fontes elas tinham que ser mais reconhecidas, entendeu? Concordo. E eu acho que a Dynamite tá fazendo um papel interessante, porque ela ressuscitou, né? Ela ressuscitou os heróis pulp, né? Fantástico isso. E tá ficando bacana pra caramba. Eu li aquele gibi do Sombra, do Grant Hanitz. Ah, meu inglês maravilhoso. Bacana pra caramba, meu. É uma editora que tem um material muito bom, mas é difícil pra trabalhar pra caralho. Os caras são muito enrolados, os caras pagam pouco. Tudo que eles não pagam, eles tiram pra pagar o Alex Ross, velho. O Alex Ross é estrelinha amor, né? Ah, cara. Eles pagam $100 por página, enquanto que uma editora grande paga 200, cara. E eles pagam desenho e arte final, e aí tu fica esperando o feedback pra saber se os teus layouts estão aprovados pra tu desenhar, eles não dão feedback. Aí tu pensa assim, cara, se eu não fizer a página, eu vou atrasar. Aí tu começa a fazer, daí de repente o editor lembra que tinha que olhar o e-mail, ele olha e diz, olha, altera isso aqui, altera isso aqui, altera isso aqui. Putz. E não altera o prazo, né? Então o cara se fode de verde e amarelo. E é só pro Alex Ross fazer as capas. Ratinho. O pessoal tem que explicar aí por que é, afinal de contas, qual é a importância do Bill Finger e por que é que ele não é acreditado como criador do Batman. Ele não é acreditado como criador do Batman porque o pai do nosso querido amigo Bob Kane, que era advogado, arrumou toda uma apresentação do Bob Kane com a DC Comics, né? E não incluiu esses advogados. Cara, advogado. E não incluiu o nome do Bill Finger na apresentação. E o cara foi sozinho lá. O nosso amigo Bob Kane foi sozinho lá. E ficou por isso mesmo. Eu adoro um trecho do livro da biografia do Will Eisner, que ele comenta que o Bob Kane teve mais popularidade do que o talento dele merecia. Mas é verdade. Polêmico. É. Lembrando que o Bill Finger, inclusive, foi o cara que ajeitou o visual do Batman, né? Sim. Na verdade, do Batman que nós vermelho, cara. Do Batman que nós conhecemos, a única contribuição do Bob Kane foi o cinto de utilidade, né? Com aquele. Não assim, não do ponto de vista das utilidades em si, mas o visual do cinto, isso vem do Bob Kane mesmo, tá? Agora, todos os gadgets e as coisas todas foram incorporadas pelo Bill Finger. Durante muito tempo depois até, né? É isso. Enfim. Cara, o Batman era louro, cara. Aí tá vendo, perpetuando. Ah, bom, a gente teve um Batman Michael Keaton, né? De louro pra Michael Keaton, né? Não, o Val Kilmer era louro também, Bruce Wayne louro. É, o Val Kilmer, é verdade. É, o Val Kilmer era louro. Que bosta. Tá aí, cadê o seu herói agora? Val Kilmer foi o Batman mais fiel. Né? Original, né? Puro, né? Puro. Gema. É o Batman primordial. É primordial, é foda. Batman Prime. Batman Prime. É o Batman que vale até, né? Toma aí. Seus Batmamilos. É mesmo, lembra, né? Ele lembra logo disso. No aspecto tosco da coisa, eu só lembrava dos Batman Milos da época do George Clooney, mas já tinha no Valquinho. E também tinha a cena da bundinha também, dá uma viradinha de bundinha assim também. Nossa. Mais primordial que isso vai ser ver o Jason Momoa com luvas amarelas, cara. Porque o Aquaman da Era de Ouro é uma luva amarela, velho. Mas vai ter isso, com ele de luva amarela? Foda-se, né, cara? Foda-se. Deixa pô, lá, vai né, ter o Aquaman. Como é que vocês entendem essa ideia do Robin? Quanto personagem que veio pra suavizar, até que ponto era necessário, enfim, qual foi assim, necessidade dele? Ou dessa suavização? Existe isso? Enfim. Enfim, O Robin, ele foi criado pra. Não era exatamente pra apenas suavizar o aspecto violento do Batman, mas para atrair o público mais infantil para o personagem. Existem dois aspectos aí. Tem dois aspectos, verdade. Além dessa questão de atrair o público mais jovem, porque nós estávamos justamente numa realidade em que os adolescentes que cresceram lendo quadrinhos no final da década de 30 entraram para o campo de batalha. Muitos deles já eram pais, no caso, ou tinham irmãos mais novos. E a figura do mais velho e do mais novo lutando juntos era mais ou menos como o leitor mais jovem vendo seu pai, né? Ou então o irmão mais novo vendo seu irmão mais velho. Olha então, de novo aí aqui, o George Michael na parada, father figure. Bom, mas o fato é o seguinte, outra questão também é que o próprio Bill Finger, ele já comentou isso em entrevistas, ele precisava que o Batman tivesse um diálogo direto com uma outra pessoa no referente à trama, sabe, a desvendar o mistério. E a relação que existia, no caso, nos quadrinhos com Batman e Robin era a mesma dinâmica de Sherlock Holmes e Watson. Eles justamente queriam fazer esse comparativo, né, para as histórias do Batman terem mais enigmas para serem decifrados e armadilhas e tudo mais, né? Só que acabou sendo uma bola dentro, apesar do Robin ser um personagem que, se tu vai pensar com realismo, ele é completamente incoerente, né? Quem é que adota uma criança de 12, 13 anos, treina ela pra ela entrar na linha de frente, no fogo? E põe uma capa amarela, que chama mais atenção ainda. E um shortinho, shortinho de duende, né? Exato. Então, shortinho? Furtividade leva ao 200, né? Então, isso aí, né, no caso, esse apelo junto ao leitor mais jovem, associado com as tramas que ficaram um pouco mais elaboradas, fez com que a revista triplicasse a tiragem dela, porque a venda foi muito, muito grande. E, sem sombra de dúvida, dos sidekicks que surgiram as pencas naquele período da Era de Ouro, né, por causa do fator mercadológico que eu citei agora há pouco, o Robin foi o que teve maior longevidade. Verdade. Do referente à permanência e até mesmo à independência econômica, do referente a ter título próprio, ter um título que ele encabeçasse como líder de equipe, como foi o caso da Turma Titã, entre outras questões. E acabou-se, né? A turma Titã só viria muito tempo depois, né? Não, eu sei, mas eu tô dizendo que se tu pegar o papel dele como sidekick, a evolução dele como personagem acabou se revelando uma das estratégias de mercado feita na cagada, entendeu? Ah, sim, com certeza. Eles estavam querendo melhorar as histórias, mas eles perceberam também que eles tinham que renovar leitores. Então, todos os heróis da Era de Ouro passaram a ganhar sidekicks. E o Robin, ele foi, acredito eu, posso estar falando uma merda, eu acho que ele foi o primeiro sidekick. Porque antes mesmo do Buck Jones e do Capitão América, o Robin foi inserido nas histórias do Batman. Viu, Daniel? Eu li uma versão, mas essa versão era do Capitão América, que eles diziam que foi colocado o Buck também, porque eles não queriam. Isso acho que foi. Não sei se foi o Joe Simon, o Jack Kirby, que falou, que eles não queriam ficar fazendo. É muito balão demais. Ficar fazendo balão demais na foi o Kirby. Não tinha muito balão, então eles queriam criar um personagem para ele poder interagir, para ficar. Fazer um personagem só mental, né? Aquela coisa, ficar mentalizando, né? Não sei se tem uma coisa. Mas eles não eram bobos, porque o Jack Kirby e o Joe Simon, no momento que eles tinham também o próprio estúdio deles, né? E eles criaram o Capitão América pra Timely, eles sabiam que essa tendência, ela tava meio que ditando o mercado. Então, ao mesmo tempo que eles seguiram a febre, que era botar um personagem na Segunda Guerra e botar um personagem teenager junto com o protagonista, né? Eles foram de vanguarda no sentido de que eles fizeram o personagem dentro do campo de batalha mesmo. Não eram só histórias que a capa tinha os personagens da Segunda Guerra e tu lia, ia ler a história interna, não tinha nada disso, né? Uhum. É, o Capitão América foi o primeiro herói a combater no front mesmo. Mas o assunto é o Batman. A gente não consegue entrar no Batman, né? Mas tudo bem. Enfim. Mas assim, vocês acham que de alguma forma essa ideia de sidekick deu uma, enfim, foi prejudicial ao Batman? Foi e não foi. São da homossexualidade, talvez? O lance da homossexualidade foi por causa dos delírios do Frederico Ayrton, né? Isso aí surgiu mais no período pós-Segunda Guerra. O Frederico Ayrton veio com aquele papo de dizer que a convivência do Batman com o Robin, e porque o Robin se importava com o Batman ferido nas batalhas e tudo mais, que ficava sempre acompanhando ele, que isso era profundamente gay, né? E ele resolveu taxar isso, assim como ele taxou a Mulher Maravilha também de ser sapatão, porque ela vivia numa ilha cheia de mulheres, né, cara? E são dois... Mas vamos combinar que os desenhistas ajudaram muito, né, cara? Na verdade ele não questionou a coisa mais sinistra, né? Que era o fato do Marston Moulton, o criador da Mulher Maravilha, criar ela com um laço de submissão, de bondade, né? E ser psiquiatra também. Toda vez que ela era amarrada por um homem, ou seja, geralmente com bondas, ela perdia os poderes dela. Né? Ela tinha que se libertar de alguma maneira. Ela tinha que se tornar submissa, né? Exatamente. Ela foi criada com um psiquiatra, né? Ia esperar o quê, né? Um cara que é complexo. E a mulher bate a punheta pra caralho. Olha só, olha a fofoca. O cara era psicólogo e tinha duas mulheres. Uma usava aquelas paradas no braço, entendeu? Aquela. Aquele bracelete. O cara simplesmente jogou ali. E tinha os machados também, essas coisas, que são símbolos clássicos, né? E o Batman? E o Batman, né? Quem? Eu sou as trevas. O Batman. Não, cara, é porque eu acho que, assim, se você for olhar as histórias em que o Vertan criticou, cara, os desenhistas do Batman sacaneavam também, cara. Tinha desenhista que sacaneava. Tinha aquela... Cara, mas no momento que tu tem como patrão o Bob Kane, que é um baita de um picareta, e pegava o dinheiro, enchia o cu de cachaça, ficava passeando com as meninas e deixava os caras desenhando, ele ia lá só e assinava. Os caras queriam mais era sacanear ele, velho. Eu sei que tem uma cena clássica dos dois dormindo na mesma cama, né? Acordando de manhã, né? Não, o pior não é isso. Eles não estão dormindo na mesma cama. Se tu olhar o desenho, o colorista sacaneou. Porque ele coloriu. Olha essa cena aí, cara. Ele coloriu o padrão da, vamos dizer assim, do cobertor de uma cama e da outra com a mesma cor, quer dizer, ele não separou, mas quando tu olha a linha do desenho do cobertor, tu vê que tem uma divisão entre a cama. Bosta. Não, mas mesmo assim, as camas são coladas uma na outra, porra. Eles estão colando. Sabe o que é mais engraçado? O que é mais engraçado nessa época aí? Passa frio. A figura paterna não pode existir, né? Tu tem sempre que imaginar que, no caso, os dois eram gay. Agora, o Elfman, ele era mais filho da puta ainda, porque, independente de ser gay ou não, o Batman seria pedófilo. E ele não acusava o Batman de pedofilia. Ele acusava o Batman de homossexualismo. Então, pra ele, eram duas figuras, entre aspas, adultas, que estavam tendo uma relação homossexual. Ele, em momento nenhum, chamava o Batman de pedófilo. Quer dizer, o cara era errado mesmo. Tanto que no fim da vida dele, ele assumiu que ele era homossexual. Sério? Sim, essa parte eu sabia disso. Eu sabia. Ele assumiu isso. Não, eu sei que ele se desculpou por todos os absurdos que ele falou e tudo mais, mas eu não sabia que ele tinha se assumido. Viu? Se assumiu. E gente, olha só. Aquele livro era muito engraçado. Esse livro que ele escreveu. Que ele via falo em tudo que ele botava o olho, entendeu? E aí vai eu sair do Batman mais uma vez, mas tipo, vê o Pernalonga, cara, aquelas orelhas ali são dois falos, entendeu? Então, assim, o cara surtado mesmo. Viu o HDR? E na atual situação, ainda existe essa coisa do código, de selo de código? Não, não tem não. Mais. Isso caiu, né? Caiu, né? Se nós formos fazer um retrospecto da validade do selo do código de ética, no final dos anos 60, ele já começou a ter a sua finalidade questionada. Até porque iniciativas como as histórias da DC, botando o surfista... Botando o Lanterna Verde, o Arqueiro Verde, envolvidos com a questão de drogas lá com o parceiro... Ricardito. O Ricardito, isso. E no caso da Marvel, com aquela história do Homem-Aranha e com o Harry Osborn usando que drogas. Que também era viciado, né? Exato. Então essas duas histórias já romperam com o código de ética na época e mostraram que o código de ética, ele não era, vamos dizer assim, um bastião por si só, né? As pessoas poderiam publicar coisas sem estar vinculadas a elas e o mundo não ia acabar, né? Então, ainda se sustentou o código de ética por mais umas duas décadas, até que nos anos 90 já começou a cair por terra. É ridículo, né? Cadê a liberdade de expressão, né? Os caras seguiam essa história do código de ética, é uma certa hipocrisia, né? Mas isso aí que você está comentando, da censura do código de ética e da hipocrisia... E voltando a falar no Batman, né, que está sendo difícil manter o assunto, né? No período do pós-Segunda Guerra, as histórias do Batman, elas começaram a ganhar um aspecto meio tunesco, assim, meio exagerado e até um pouco burlesco, por que não dizer, né? Por causa, primeiro, da contracultura, né? Tu tinha muito essa questão da lisergia. E muitos caras que escreviam material naquela época sabiam que tinham adolescentes que liam e que os caras também encaravam personagens clássicos por si só como personagens caretas, né? E meio que o Superman nesse período, ele era aquela imagem do bom moço, do ideal de vida norte-americano. O Batman, ele era o contraponto. Então tu pode notar que as histórias mais porra loucas do Batman, feitas no período dos anos 50 e 60, que tu tinha o Batman virando zebra, o Batman virando 2D, o Batman... De uniforme cor-de-rosa. Pois é, tudo mudando a cor, cara. Todas aquelas coisas malucas, cara. Tava atrelado um pouco com essa visão camp que o seriado do Batman, foi feito pra TV, foi a força motriz pra isso, sabe? O verdadeiro uso de LCD aí, né, esse cara. E tinha também um outro fator que era assim, era a efervescência do pop art naquela época, né? Então, tipo, você vê que toda a estética pop, ela permeia esse seriado do Batman. Você tem as cores berrantes, aquelas onomatopeias, os ângulos bizarros de câmera nas cenas de porradaria, tudo isso é muito pop, o telefone vermelho. É. A dança com o dedo no olho. Entendeu? O Batuze. Mas o Batman, o que eu quis dizer é que o Batman, a grosso modo, ele era o anti-herói da DC. Se tu for comparar com o que saía de quadrinhos na Era de Ouro nesse período. Porque tu tinha o Superman com o perfil que eu já falei. Tu ainda não tava tendo, vamos dizer assim, a reinvenção dos heróis da DC. Isso o Júlio Schwartz, ele só chegou a fazer na metade dos anos 50, com a reapresentação do Flash, do Lanterna Verde, já flertando com a ficção científica, né? E aí entrou na Era de Prata, no caso. Exatamente, é o que a gente costuma chamar, o meu amigo Felipe Morselli, lá ele escreveu num livro sobre o Superman, que esse período do fluxo da Era de Prata, ele não afetou somente o Superman, sabe? Ele afetou muito o Batman, e o Batman ele foi o contraponto nessa questão. Então, ao mesmo tempo que tu tinha essa lisergia, até alguns vilões do Batman, eles começaram a mudar um pouco o seu status quo, né? Tu teve alguns conceitos muito fora da casinha, como o caso do Batmirim, entre outras coisas, tipo o Batman de Zurenar, aquelas porra louquíssimas lá. A Bativaca, exatamente. Mas isso está invadindo um outro território que é a época do Grant Morrison, que a gente vai chegar lá também. Mas assim, isso já mostra que, vamos dizer, a abordagem do universo que constituía as histórias do Batman, ela começou a se modificar. Inclusive com a inserção de personagens femininos mais carismáticos, né? A Batwoman já tinha surgido no final dos anos 40, Porém, a Batgirl, que foi oriunda do seriado da TV, né, ela acabou entrando na cronologia. Foi um fenômeno muito parecido com a Harley Quinn, né, na época do desenho animado. E acabou deixando até as próprias histórias do Batman um pouco mais legais de se ver. Pra não dizer que batia a punheta pra caralho, né? Porra, pra Batgirl? Nossa, Batgirl do seriado, puta merda, velho. Ah, sim. Aqueles caramelos. Aquela roupinha dourada, né? Roupinha quase pra ver os lábios da puta. Cara, mas eu vou te falar que eu tinha mais tesão na mulher gata. Aquela Juliette Moore, né? Não, a Julie Newmar foi, pra mim, a mulher gata definitiva, cara. Puta, ela é muito foda. Tu viu aquela estátua que lançaram agora dela? Pela... Meu, até ela velha agora dá pra dar uns tapas, né? Desmonta ela. Jesus! Desmonta ela, mas coitada. Dá uma dor pra ela, velho. Dá uns Doril pra ela que passa. Pô, me dá a senha aí do Asilo Arkham, cara. Eu vou lá também. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Que bosta, cara. E olha o Milf Hunter da história, né? Verdadeiro Milf Hunter. 90 anos de idade, a mulher, cara, dá uns tapas nela. Eu vi as fotos dela nessa Comic Con 2014 aí. Realmente, não faz sentido o que ele falou. Pô, cara, ela e a Linda Carter é outra, que Deus. Não, aquela Linda Carter, ela nunca envelhece, cara. Eu sigo ela no Facebook lá, no Curti, cara. As fotos dela, ela tá com a mesma cara. E a Yvonne Craig, hein, cara, a Batgirl, como é que ela tá agora? É passável? Ah, gente... faz isso, eu não imagino que ela esteja boa, né? A Yvonne Craig não tá tão top, não top. É, não. Momento Milf Hunter. Então assim, não vou, então nem vou olhar as fotos dela pra não estragar o meu momento, entendeu? É. Mas cara, assim, a gente tem uma licença poética pra ser Milf Hunter, que depois de botar aquela mulher pra fazer a mãe do Superman, Henry Cavill. Puta que pariu, eu tenho um tesão absoluto naquela mulher, cara. É uma mulher espetacular, da Diane Lane, puta merda. Ela. E ela foi assistente do juiz Dredd ainda, né, Stallone, né? Ela era, a juíza Hersh. É, juíza Hersh. E foda-se o Batman, né? Foda-se o Batman. É, pra que o Batman, é o Batman, né? Batman. Bate quem? E o Batman pegou, viu? As suas trevas. Quem? A Diane? A Superman, cara. É verdade, tem um filme que ele pega ela, né? Porra, ela é muito gostosa. Puta merda. Enfim, né? Tem que fim. Mas, pensar aí, depois dessa. Dessa coisa da década de 60, eu não sei se ele conseguiu. Como é que foi essa revitalização do personagem? Como é que vocês viram essa retomada do personagem? Que, assim, ao meu ver, ficou até mais. De fato, tomou. Um status quo, né? É um Batman de fato, entendeu? E acaba se diferenciando dos vários outros anti-heróis que existiam. Não sei como vocês viam isso. O que que acontece? O Neil Adams, a presença do Neil Adams e do Danny O'Neill, eles deram um tom ao Batman completamente diferente, né? A perspectiva dinâmica, inclusive, do Neil Adams, que é foda pra caralho, puta, absurda, né? Ele vinha romper com aquele padrão camp todo, totalmente. Mas vieram personagens mais sombrios, mais legais, como, por exemplo, o Hugo Strange apareceu, o Ra's al Ghul, a Talia. Ra's al Ghul, Talia e toda a Liga dos Assassinos, não necessariamente. Isso é um conceito que veio depois. Mas esses personagens começaram a fazer parte e o Batman foi ficando... aquela coisa que foi falada sobre, por exemplo, o Robin preencher os balõezinhos, o espaço dos balões, né, dele ter alguém para conversar, etc. e tal. Os demônios interiores do Batman foram expressos através dos captains. Você tinha mais... Você podia ver os monólogos dele, os pensamentos dele. E aquilo dava um mood realmente mais soturno. Eles resgataram um pouco isso. Isso que o Nardo tá comentando, ele listou os vilões aí, eu acho que não dá só para dar um mérito pro Neil Adams e pro Daniel Neal. Sem sombra de dúvida, eles fizeram um trabalho que é memorável, só que a gente tem que entender um pouco o que é que tava acontecendo com a DC em si. A DC, nesse período dos anos 70, ela procurou também reimaginar os seus personagens, né? O próprio Superman, ele tava tendo uma pegada um pouco mais realista, né? Ele tava saindo um pouco daquelas histórias camp também, indo pro absurdo, né? Que ocorria muito no período da Era de Prata, no início da Era de Prata. A Mulher Maravilha teve uma fase desastrosa também, com o Daniel Neal escrevendo, que ela deixou de ser necessariamente uma super-heroína e se tornou uma Charlie's Angel da vida, né? Ela era treinada por um mestre de artes marciais lá chamado Yin Yang. Ela usava uma roupa branca ridícula lá, história numa porcaria do caralho. E no caso do Batman, o status quo, que a gente tava falando dos vilões, por esse pé no realismo, começaram a ganhar um aspecto mais global. Então quando você pega o Dr. Hugo Strange e o próprio Ra's al Ghul, né, tu nota que as ameaças que o Batman passou a enfrentar, elas estavam saindo... Eram ameaças sérias. É, elas estavam saindo daquela curva do freak, assim... Eram ameaças de sujeitos que, sim, eram extremamente inteligentes. E se você fosse adotar um ponto de vista desses vilões, tu até entendia o porquê deles serem daquela forma, né? Que é o caso, por exemplo, que se você olhava o status do Ra's al Ghul, ele tinha um objetivo que, por si só, na maneira distorcida dele, era o mesmo do Batman. Só que era tentar instaurar uma nova ordem em escala global. E o Batman estava tentando instaurar uma nova ordem nas ruas. E isso também é explorado depois nos filmes e tudo mais. Mas o fato é que as histórias do Batman, elas se tornaram mais pé no chão e mais realistas por si só, ajudado, logicamente, pelo roteiro do Daniel Neal, mas porque era uma normativa dentro da DC. Aquela fase também, o road trip do Lanterna e do Arqueiro, ela é oriunda desse sentido aí. Então, as histórias em si, o universo DC, ele já estava ganhando esse aspecto, tentando ser mais real. Então, foi uma associação de fatores, né? O Robin vai para a faculdade, se afasta da parceria com o Batman faz uma fode a filha de um dos maiores inimigos dele, né? Que é o caso da Talia al Ghul. A questão também do próprio Batman tá descobrindo mais sobre o passado do Thomas Wayne, porque se não me falha a memória, nesse período aí dos anos 70, é que é revelado o irmão bastardo, que depois foi esquecido, e o Scott Snyder ressuscitou agora, né, nos Novos 52. Eu pensei que isso era viagem do Snyder apenas. Não, mas isso aí não é retcon, não. Isso aí é oriundo desse período, depois, logicamente, eles deixaram de lado, mas o Snyder acabou resgatando isso agora, né. E essa fase do Neal Adams não é somente o Neal Adams, sabe? Tem um monte de artista muito foda nessa época. Sim, o Jim Aparo, pô. O Jim Aparo, cara. Cara, o Jim Aparo, ele conseguia fazer coisas que o Neal Adams não fazia e vice-versa. Quando, antes do Frank Miller onar o Batman completamente, o Jim Aparo era a maior referência do Batman que eu tinha. Ele era absolutamente foda. Eu tenho uma história do Batman, desse Brave and the Bold clássico, que é o Sargento Rock. Cara, isso é uma obra-prima, cara, entendeu? A narrativa, é tudo muito bem feitinho, é lindo, cara. Lindo mesmo. E é um tema super sério, que são terroristas, que eles já estão mexendo com terrorismo e roubo de armas, tráfico de armamento. É completamente divergente, né? Primeiras HQs que eu parei pra ler, assim, do Batman, como um leitor mesmo, depois da morte do meu pai, eu até tinha os gibis do Batman de Ebal, mas eu comecei a comprar mesmo e fazer minha coleção quando ele começou a sair pela Abril. E aí tinha aquelas histórias do Batman que apareceu o Coringa amarrando o Batman dentro de um tanque com um tubarão. E vocês devem se lembrar dos primeiros números do Batman da Editora Abril, formatinho. Lembro, pô. E cara, eu já achava estranho, porque eu conseguia ver no Batman um herói tão mais realista. Sim. E aí quando tu notava, por exemplo, eles inserindo elementos de terror, que é o caso do Morcego Humano, que é desse período também, Neal Adams com o Daniel Neal, né? Que ele aqui no Brasil saia como Morcegomen. Era o Morcegomen. Morcegomen, meu Deus do céu. Velho. Até aquilo ficava legal, velho. Porque era meio uma coisa de médico e monstro, né? O cara fazia lá experimentos com o gene do morcego e tinha a transmutação. O morcego-homem, ele tinha um feeling do monstro do pântano, assim. Isso, parada... tu tinha mais heróis de terror. O cara de barro, também, se vocês lembrarem. Uhum. O cara de barro, ele também foi muito explorado nesse período aí. Quer dizer, o Batman, ele já flertava com o gênero do fantástico, do terror, né? Eu achava que o cara de barro veio mesmo na época do próprio desenho animado do Bruce Timm. Eu conheci o cara de barro antes. Do Bruce Timm, na verdade, né? Se você olhar as histórias do Neil Adams, as do Jim Aparo, e umas desenhadas pelo Marshall Rogers... Eu acho que ele veio na época do Marshall Rogers. É, eles saíram aqui no gibizinho, no formatinho Super Amigos, Editora Abril. E essas histórias saíram na Ebal também, em formato um pouco maior, em preto e branco, na década de 70, no final da década de 70. Mas, esse material é primordial, assim, dessa fase mais realista, por assim dizer, do Batman, pré-Frank Miller. Então, mas viu, galera, a questão do Homem Barro, aquela origem é a mesma do desenho do Bruce Timm, que ele era um artista, começou a passar produto no rosto. Ah, eu não lembro, velho. Não sabe dizer, né? Eu não lembro. É, realmente também não sei. Jota, o que que você achou com relação a essa idade do Batman que se criou nessa época? Cara, o que eu tô ouvindo aqui, eu tô só viajando aqui, me lembrando das histórias, cara. Eu me lembro do encontro do Batman, o primeiro encontro do Batman com o morcego humano, cara. Até hoje eu me lembro disso. Acho que foi numa Super Amigos que eu tinha, cara, isso, quando era garoto. Eu tenho muito essa, massa, né? Desenho, que era, cara, ele se transformando. A primeira coisa que ele percebeu era o chapéu caindo. Eles não mostraram de cara a transformação dele. Como as orelhas cresciam, o chapéu caía. No final, quando ele se encontrava com o Batman olhava pra ele e dizia assim: o seu disfarce de morcego é muito melhor do que o meu. E o morcego ficava: disfarce? Disfarce? Tinha esse elemento também, como o HDR está dizendo, do trágico, quer dizer, do sobrenatural, mas eram, normalmente, esses vilões, eles eram muito trágicos. É. O cara de barro era um sujeito altamente perturbado pela perda da humanidade dele. Isso. O morcego humano, da mesma forma, ele estava ali. Ele é um cara que se transformou por acidente e não sabia o que estava acontecendo. Uhum. Ele tinha todo aquele lado trágico, sofrimento. As histórias do Batman focavam muito nisso. Uhum. Aliás, essa história do Super Amigos é aquela que já estava como Robin na fase de treinamento do Jason Todd, né? Tanto que ele não usava roupa nessa. Eu tenho esses super amigos aí. Não, na verdade não. O Jason Todd é progresso depois. Disso, cara. É bem progresso. É bem progresso. Ainda era Dick Grayson. Nossa, era o Robin. O Robin já tava na faculdade, tava fudendo pra caralho com esse dela. Tava lá. Aquela fase da cobertura, né? Que o Batman também não morava mais na mansão. Sim, ele morava na cobertura da Fundação N. Cara, tu tinha. Você se lembra também dessa fase? Tinha o. Puta, como é que é o nome dele em inglês? Ah, foda-se, aquele seu como pistoleiro, cara. Deadshot. Esse é outro personagem que, se tu notar bem, ele era um personagem... redesign dele aí. Exato. Ele é um outro personagem que ele era um personagem urbano, entende? E as histórias do Batman, elas giravam em torno disso aí. Agora, a gente tava comentando essa história do morcego humano, cara. Velho, nessa época aí, tu também tem uma outra questão que começou a ficar muito forte, principalmente na DC Comics, e o Batman foi muito beneficiado nessa época aí. Que é o quê? Que é o material de licenciamento, né? O Garcia Lopes, que o Garcia Lopes vai vir agora pro Brasil aqui, né, pra Comic Con Experience, nessa época aí, ele tava fazendo as artes de licenciamento pra DC. Quem é que não teve aquele álbum de figurinhas da Abril? Caralho. Super-heróis em ação, que tinha as figurinhas cromadas. Que a última figurinha 256 era o Stegron. Ah, vai se fuder, que isso? Ah, lá a merda! Era foda pra caralho conseguir essa figurinha, maluco. É, velho. Era muito difícil, cara. Pois então, as páginas do Batman, elas tinham algumas das splash pages mais fodas daquela época. Que o Neil Adams tinha aquele esquema bem do exagero, do overaction, de botar elemento em primeiro plano estourado, assim, né? E quando tu tinha essas histórias que tinham criaturas, velho, daí ele atolava, velho. Essa sequência aí do morcego humano, o tinha uma splash... O jeito que tinha as asas do morcego humano era muito foda, cara, muito foda. Tu acredita, HDR, fugindo um pouquinho, que encontrei o sketchbook do Neil Adams vendendo no Sebo por R$20, cara. Olha, ah, isso. E não comprou por quê? Não, lógico que comprei. Ele tá aqui em casa, pô. É no Instante Virtual? Hã? Instante Virtual? Não, você falou, cara. Perto da minha casa tem uma praça que tem um maluco lá que tem uma barraquinha que tem altas paradas. Encontrei o Frank Show, o livro dele, o Iman, por R$20, cara, também. Levei Rude Nebres. Nossa, cara. Só coisa boa. Mas voltando. Tá. Depois você dá uma parte comercial desse lugar. O site do cara é barraquinha. Mas assim, mas é engraçado que vocês vão falando dos vilões, entendeu? E assim, pô, isso monta também muito personagem, né? Normalmente esse conflito, essa coisa do Batman estar sempre perto de pirar, né? De sair da casinha, né? Perder esse seu lado humano, enfim. Tem uma história muito singular do Batman que aborda exatamente isso. É uma edição que saiu pela Ebal chamada A Legenda de Batman. Essa história ela era desenhada pelo Jim Aparo e arte finalizada pelo John Byrne. Né? Exatamente. Sim. Ele era arte finalista do Jim Aparo nessa história aí. Essa história, inclusive, a gente falou lá no ArgCast sobre o John Byrne. Ele fez essa história no intervalo de material dele da Marvel para DC. Ele ia ficar como desenhista regular da revista, mas daí a Marvel, eles atrasaram o roteiro para desenhar essa história. O Jim Aparo acabou desenhando, o Byrne fez a arte final e ele voltou para a Marvel. Essa revista era para ser desenhada pelo Byrne, né? Porra, mas ficou fantástica, ficou uma parceria assim monstro, né? E detalhe, essa história tem uma história de fechamento dessa edição. Que é justamente isso, o Batman, a entidade Batman, na cabeça do Bruce Wayne, ela cria vida, né? E, assim, ele começa a pensar que, isso foi depois resgatado naquela história de Bruce Wayne assassino, né? Uhum. Que o Batman, que recomendava ele usar uma pistola, alguma coisa assim, vocês lembram disso? Resumindo, ele achava que o Batman era uma pessoa diferente. Ele achava que o Batman era uma entidade, né? E ele surtava completamente em cima disso. Que tinha, inclusive, um inimigo que queria acabar com ele, que estava seguindo ele toda a história. E, no fundo, ele ia descobrir que o inimigo era ele mesmo. Era uma outra projeção mental que ele fazia de si mesmo, do Bruce Wayne. Né? Maluco do caralho. Pirando, mano. Totalmente. Psiquiatra pra quê, né? É o nosso herói. Esse foi um roteiro pré-Grant Morrison de mão cheia aí. Mas, sabe o assim, que é o cinto de utilidade dele? É Rivotril pra caralho. Tanto que no final ele veste a roupa do Batman, do Bob Kane, né? Que supostamente quem teria usado foi o Thomas num baile, né? Isso, um baile de fantasia. Baile de fantasia, ele usa essa roupa pra combater o Bruce Wayne. Caralho, que louco. Que viagem, cara. É louco pra caralho. E aí, mas isso você toca. Mas é interessante, porque assim, todo mundo fala dessa. Quando apresentam um Batman, fala assim: ah, não, a verdade, o Bruce Wayne, ele é uma máscara do Batman, isso, né? Isso é isso, cara. Pois é, mas quando na verdade não, entendeu? São entidades diferentes, sim, entendeu? Não com essa esquizofrenia toda, mas... Mas enfim. Eu acho que depende muito de como, de que época você se identifica com o Batman, né? Se é o Batman pós-Frank Miller, você consegue enxergar perfeitamente nele o Bruce Wayne sendo um acessório apenas, entendeu? Mas ainda assim... Ele não fica, ele não é apenas uma máscara, alguém que sai. Ele tem uma cara, vida. Mas lembrando aqui do Bruce Wayne assassino, lá fica bem claro isso. Quando o Bruce Wayne foge, né, e assume a identidade do Batman, ele está disposto a descartar o Bruce Wayne. Exatamente. Ele diz, inclusive, na primeira passagem, ele diz: "Eu estou livre. Eu finalmente estou livre." Agora eu queria perguntar pro pessoal, vocês, assim, se vocês pensam da mesma forma, se vocês concordam, que todas essas coisas que foram arranhadas sobre a psicologia do Batman, depois veio o Frank Miller e escancarou. É, o Frank Miller, ele deixou gritante o fato que o Batman tinha um aspecto transgressor a ser passado, né? E maluco. Eu não vejo o Batman do Frank Miller como maluco. Eu acho que ele é até centrado, né? Tem um pedaço que o garotinho chega. Isso mesmo, vamos chutar umas bundas, Batman. Tem um negócio desse assim na história do Cavaleiro das Trevas. Ele, modere o linguajar, criança. Eu lembro logo do Marcejo falando. Deputado. No momento que o cara tá lá, velho, o pinto não sobe mais. Parado na mansão. E aí ele fica olhando aquilo tudo acontecendo e ele sai correndo pelado na chuva. Foda pra caralho. Entendeu? Velho, assim ó, das duas uma, ou o cara tá bêbado, ou o cara tá louco. Cheirou. Entendeu? Lembrando que no Cavaleiro das Trevas, quando o Batman retorna, o Bruce Wayne tava enchendo a cara. Vinho, tomando vinho assim nos ovos. Cara, você declara. Mas aquilo ali é uma metáfora, cara, porque do renascimento ele, dele, né? Com o Frank Miller, ele flerta com o Fantástico no momento em que ele tenta passar pra você o conceito de que o Bruce Wayne é possuído por um demônio, né? Que vive na Batcaverna, que é aquele morcego que tem a essência do Batman, vem dali. É sério, entendeu? Que tu tá tentando falar sério comigo, assim? Que tá tanto que tem trechos... Só um pouquinho. Sério mesmo, cara? É lógico que aquilo é uma metáfora. Mas o que que acontece? No período pré-era moderna, por assim dizer, os leitores, eles estavam trabalhando com os dramas dos vilões. No momento que você tem o protagonista tendo a sua sanidade questionada, e eu não digo nem pelo Frank Miller, talvez por pequenas insinuações no decorrer até o Frank Miller assumir, nós temos um momento em que o personagem ele é nivelado com os seus vilões. Então, a gente tem o fator trágico dos vilões no período do final da Era de Bronze, no início da Era de Bronze. No final da Era de Bronze, a gente tem o papel trágico do personagem do Batman afetando as suas escolhas, inclusive de vida. Em momento nenhum é explicitamente revelado de que o Batman está abrindo mão da sua identidade Bruce Wayne para ser 100% Batman, ou que ele utilize Bruce Wayne como apenas mais uma ferramenta no seu combate ao crime. Então, na verdade, a gente tem isso muito um pouquinho antes da fase do Miller, escancarado na fase do Miller, mas sim, a psique dele é questionada. Tanto que a gente tem uma teoria maluca, muita gente tem essa teoria maluca, e podem jogar tomate em mim, eu não me importo, de que o Batman, daquela merda de All-Star Batman e Robin, é o mesmo Batman, certo? Do Cavaleiro das Trevas. Ele pira. Entendeu? Cara, mas eu já acho que não, cara. Eu acho aquele Batman do All-Star, ele muito exagerado, ele é muito viajante, cara. Será que não é, entendeu, falta de inspiração do Frank Miller? Eu acho que eu vou copiar o Frank Miller. Frank Miller fez aquela porra daquela série de qualquer jeito, cara. Entendeu? Cagou ali, totalmente. Entendeu? Assim como ele cagou o Dark Knight, o Cavaleiro das Trevas 2, né? Aquilo é um lixo, aquele negócio. Nossa, é por isso que ainda não consegui comprar a edição definitiva. Porque eu sei que eu vou ter que olhar para aquilo, cara. Puta. Mas, deputado, aquilo é um lixo. E lembrando, é bom lembrar também que no Cavaleiro das Trevas, né, o Bruce Wayne é descartado. Frank Miller mata o Bruce Wayne, entre aspas, né, pra ele se tornar o Batman. Na hora da chuva, no momento da chuva. Exatamente. E é por isso que eu acho que no Batman 1, a gente tem o começo da entrega dele. No Batman, já que eu citei essa bosta, né, vamos continuar. No Batman, Batman e Robin, com todos os exageros e como é que se diz, talento no lixo que o Frank Miller jogou, né? Tu tem o Batman começando a beirar a insanidade. No Cavaleiro das Trevas, tu tem o Batman tendo largado disso e se entregando de vez pra loucura ou pro papel do Batman. E aí tu culmina com chave de bosta no Batman Dark Knight, o Cavaleiro das Trevas 2, que é o Batman com câncer, fazendo Parece. Toda aquela bosta, dizendo que o Robin é um viado, bicho. É o vilão da história, por sinal. É o vilão da história. Bosta, cara. Aquilo lá é um lixo, aquilo, meu Deus. Aquilo é muito. Mas, velho, para e pensa, cara. Para e pensa. O Robin, pra ter voltado daquele jeito, é porque ele sofreu pra caralho. Daí tu olha o All-Star Batman e o Robin. Tu começa a entender por que que ele volta revoltado. Entendeu? Ou seja, digamos que o Frank Miller tinha uma linha histórica do Batman, talvez, ou foi na cagada que ele fez tudo isso? Não, ele tinha uma linha histórica, só que, claro, o cara já não tem o talento que tinha antes, né? Uhum. Então ele seguiu a linha histórica, mas fez a moda caralho ali no desfecho da coisa. A mulher dele também não ajudou nada com aquelas cores. Puta Deus, coisa bizarra aquilo, cara. Ele falando aquela mulher gato de patins, cara. Meu Deus. Jesus Maria. Jesus. A Kylie Ryan, né? Que é a Robin, né? É. Nessa hora eu convido, então, os ouvintes do podcast a assistirem o hangout que a gente fez no ARG lá, que é o Eu Gosto Desta Merda do Batman. Eu já ia falar isso aí, cara. O réu vai twittar vocês, cara. É, o réu é um dos defensores de causas perdidas. Ele defende unhas e dentes, Cavaleiro das Trevas 2. Cara, sério mesmo? É. Eu que sou advogado, não consigo defender aquela merda, cara. Cara, é hilário, cara. Heresia, cara. Esse podcast é hilário. Que bosta, cara. Herético. Não, o que eu li do Cavaleiro das Trevas 2, que parece que... Ele, não sei se é verdade, isso eu acho que eu li na Wizard, ainda na época que era da Editora Globo. Ele tinha dito que parece que o contrato do Frank Miller, ele tinha que fazer mais não sei o quê, e ele tava enrolando, esperando dar não sei quantos anos de Cavaleiro das Trevas, acho que 20 anos, né, que saiu, ou dois, anos. Daí ele decidiu lançar e foi uma crítica contra o sistema editorial da época. Isso que foi uma conversa. Foi por isso que a esposa dele fez aquele efeito digital nojento, asqueroso. Nossa, acho agora foi gay, né? Nojento, asqueroso. Nojento. Aquela cor gorda. Aquela cor gorda. Nojenta. É foda, né? Vamos falar agora do Morrison, né? As viagens de ácido dele. Isso é foda. Como é que vocês enxergaram essa era Morrison? Cara, eu achei tudo uma merda. Supremo, eu odiei tudo do Grant Morrison, cara. Uma bosta. Cara, deixa eu interromper rapidinho. É impressão minha ou ele plagiou aquela corporação Batman com a corporação X-Men que ele fez na Marvel, que ele criou também na época? Ele plagiou isso. Não foi só isso, não, cara. Ele plagiou duas coisas. Ele plagiou isso e o conceito de fuder cronologia. Que ele fudeu dos X-Men de cabo a rabo, entendeu? Ele enrabou os X-Men. Aquela história do Magneto doidão lá, né? Jesus Cristo, que merda, cara. Muito ruim, cara. Cara, Bate-Vaca, cara. Ele criou a Bate-Vaca, cara. Bate-Vaca. Porra. Mas assim, Grant Morrison. Agora, é uma coisa que eu ia perguntar aqui. Se vocês concordam, o Batman, ele parece que vive o conceito do Batman nos quadrinhos é movimento de extensão e distensão. Uma hora o Batman. O pessoal disse: não, estamos exagerando muito. O Batman está muito mal encarado. Tem que voltar a ser um Batman mais leve, mais light. Aí começam essas histórias e tudo, aí de repente, isso aí, o Batman tá muito sorridente, o Batman tá muito gente boa, tem que voltar a ser aquele Batman soturno, mais caladão, mais zangado. Eu acho que não, cara. Na verdade, o que que acontece? Isso depende muito da qualidade do roteiro apresentado. Você vê, cara, esse lance do Grant Morrison, quando ele botou o Damian, por exemplo, eu odeio o Damian, cara, puta que pariu. Odeio também. Quando ele botou o Damian na história... Ele tirou o foco, né, que era de um Batman quase transgressor, né, que os fins justificavam os meios de qualquer maneira, pro garoto. O Damian, a única diferença do Damian pro Batman é que o Damian mata mesmo, entendeu? E o Batman tem a missão de educá-lo para ele não ser não continuar sendo um assassino, né? Que esse seria o caminho natural dele pela Liga dos Assassinos. Mas puta merda, cara, é cagada atrás de cagada. E isso, né, de certa forma, atenuou o Batman. Ele ficou atenuado. Mas, por outro lado, se você se pautar no universo dos games, eles no, na série Arkham, ele é, porra, foda pra caralho, cara. Ele bota pra quebrar o Batman, apesar de sério e bem centrado, ele também não mede esforços, viu? Não sendo fazendo papel de burro dessa vez. Se bem que, enfim, né? Então, vamos lá. É... O Robin do Arkham não veio, apareceu e teve essa fodidagem toda por conta da apreciação dele que ele estava tendo nos quadrinhos? Eu já não acho. Eu acho que o Robin Arkham apareceu para vender bonequinho e estatueta. Na boa. Tanto que, assim, a participação maior que ele tem na expansão da história da vingança da Arlequina, né? Que você joga com o Robin. Mas assim, ele é badass pra caralho, ele usa o capuz e porra, sai na porrada, heavy metal. Não é muito o Robin que você tá acostumado a ver. Né? Deputado, nós já tínhamos um Robin tendo um pouco dessa atitude. Isso eu ia falar. É, na época do Tim Drake, que ele é um cara que, além dele ser hacker das internet, das interwebs, dos surrounds, né? Uhum. Ele desvendou a identidade do Batman e falou pra ele, cara, é o seguinte, velho, eu não vou ser teu sidekick. Ele contratou um ator pra se passar por tio dele, depois que o pai dele, no caso, morreu, né, na crise de identidade, pro Bruce Wayne não vir com aquela ladeira de não, vou adotar você. Vem pra cá, vem pra... Ó a balinha, ó a balinha. Não sei quem é mais louco, sabe? Ah, mas isso é pra distanciar justamente daquele conceito de gay, aquelas coisas todas, né, cara? Mas então, entenda, o Tim Drake, ele acabou sendo uma versão um pouco mais apurada do Jason Todd, que era um proto-Damian, porque o Jason Todd, ele era o moleque de várzea, que pegava o menino de rua, que brigava, era inconsequente, não sei o que mais. Ele só não matava, pô. Exato. A questão é que, como eu falei, ele era um proto-Damian. O Damian, ele foi um exagero disso tudo. Só uma pergunta em cima desse, do Jason, porque assim, cara, se o Damian é um pouco um avanço do Jason, por que que mataram o traste do Jason na época, entendeu? Ainda que porque tenha... Porque eles perceberam que esse tipo de personagem cruza um limite. E naquela época o público não estava pronto. Né? Não, mas não teve votação também? Sim, justamente porque o público não estava pronto, então todo mundo optou pela morte do personagem, entendeu? Mas então, o Jason, ele é um personagem que cruza um limite, e no momento que ele cruzou aquele limite, né, de se tornar o que ele se tornou nas histórias ali do Morrison, ficou uma consequência natural de repetir o fator trágico. É. Sabe? Até porque rapaz, o Jason, ele aparece na história roubando os pneus do Batmóvel, né? É, ou ele é muito burro, ou ele é tem muito coragem. Louco. Ou ele é muito louco, exato. Ou agora, sinistro, né? Ia conseguir. Agora, só pra acho que para botar um ponto final nessa questão do Robin, e agora eu tenho que fazer apenas uma observação em função da minha querida amiga Ana Recalde, minha colega de Arcast. Eu acredito que o Jason Todd, o Tim Drake, até a Stephanie Brown e o Damian, eles não conseguiram ter a maturidade que o próprio Richard Grayson chegou. Que ele teve uma jornada, por assim dizer... Mas ele comeu a Estelar, né? Mas é o que eu tô falando, velho. Nada como uma chave de buceta. É o que eu digo. Muda qualquer homem, né? Exatamente. E é o que eu digo, cara. Ele foi um dos personagens que, dentro do universo do Batman, ele é um dos personagens que mais mostrou evolução, assim. Porque o Batman tem muito desses ciclos, né? Que vocês mesmos citaram agora aqui. Que ele meio que fica... ele avança até um determinado ponto, ele recua. Né? Isso está se tornando meio que um loop. O personagem do Richard Grayson ter se tornado Robin, depois se tornou Asa Noturna, depois se tornou Batman, e mesmo que a gente não considere 952, ele agora deixou de ser Asa Noturna, sabe? esse ciclo do personagem, ele mostra que talvez o Batman, em algum momento, e eu acho que não vai acontecer isso tão fácil, porque ele é uma marca, ele precisa sustentar uma franquia que dá milhões de dinheiros para DC, né? Ele, na verdade, ele já devia ter quebrado esse ciclo, sabe? Ele já devia ter superado a morte dos pais. É por isso, cara, que assim, ó, por mais que falem mal de Gerações do John Byrne, cara, o primeiro Gerações, velho, ele pontua muito bem isso, sabe? Deu, cara, acabou, constrói a tua vida, sabe? Passa o manto do personagem pra outra pessoa, cara. Chega, para com esse nhenhenhé, sabe? Tá certo, o Batman é o símbolo da infância perdida, mas se as histórias fossem ter início, meio e fim, já era pra ter acabado esse loop há muito tempo, sabe? Uhum. Cara, viu, HDR? Você falou essa história do loop acabado, ele deixar de ser o cara, meus pais morreram, que o Facebook vive tirando sarro disso também. É. Eu lembro de uma entrevista do Joel Schumacher, uma das desculpas dele pra fazer o Batman Robin, que ele falou justamente isso. Ele falou, meu, ele superou a morte, o cara tem quase 40 anos de idade, superou, viu que o cara, eu sou moda foca, né? Sou ninja, sou rico, puta milionário, e eu superei, eu não sou mais aquele cara tristinho, agora eu vou lutar contra o crime de um jeito mais leve. Essa foi a desculpa que o Joel Schumacher deu. Mas aí que tá, não precisa mais lutar contra o crime, filho da puta. Ah. Ele vai põe o Terry McGinnis pra fazer isso. Põe o Terry McGinnis pra fazer, cara, isso, filho da puta. Certo. Que na verdade é um clone. Cara, o Batman Robin é um lixo, né? Mas lembrei da entrevista na Wizard do Josh. A desculpa esfarrapada que ele deu. É pra falar que o Batman dele era simpático agora, né? Tinha o Batman cartão de crédito. Cara, simpático. É só lembrar do Batman do futuro, cara. É. Então, velho, caquético, sim, sim. Tem um outro cara vestindo a roupa, caraca, de Batman, e ele tem que estar no controle, cara. Lá no é isso que eu tô falando, cara. Tudo. É isso então, que eu tô falando. Só voltando rapidinho a questão do Asa Noturna, eu lembro na revista depois da fase da queda do morcego, que ele assumiu por pouco tempo o manto de Batman, o de Wilson, ele chegou a questionar o Bruce Wayne. Não, eu vejo você como um pai, por que você não quis que eu me tornasse o Batman? Eu lembro até hoje, Gibi, daí o Bruce Wayne vira, eu não quis porque você é melhor do que eu, ele vira, fala pro Dick Grayson. E você assumiu uma nova personalidade, você é melhor do que eu, né? Você não merece passar por... É mais ou menos isso que ele falou. Eu falei, puta que pariu, então o Dick Grayson é o moda foca, né? Segundo o Bruce Wayne, né? Porque ele aprendeu tudo que o Bruce Wayne aprendeu sozinho na marra, ele aprendeu com o mestre, né? Ele tem tudo que o Bruce Wayne, o Batman tem, né? E mais um pouco. E ele superou sem os traumas, né? Tem uma história do acho que é na época do terremoto, é Terra de Ninguém, em que ele tá conversando com Asa Noturna e ele diz isso diretamente. Ah, eu lembro disso aí. Isso, você você é uma pessoa. É. Você é Dick Grayson. Isso mesmo, é isso. Asa Noturna não é só uma máscara, uma personalidade onde você se esconde. Isso. Eu não. Eu sou o Batman e sempre serei o Batman. Eu nunca vou conseguir me libertar disso. Foda pra caralho, isso é... Maneiro. E só respondendo voltando uma coisinha, ao Morrison. Ó, pois é, Fala, galera. Não, só respondendo uma coisa em relação ao Morrison, ia justamente já emendar isso. O problema do Morrison é que ele escreve Batman's Elseworlds dentro da linha cronológica. Aí vira putaria, né? Aí vira putaria. É o que eu Aquilo acho. Aquilo foi uma sacanagem. Eu não tenho nada contra o ponto de vista dele, dos personagens, sejam X-Men, Batman, etc. O problema é que isso tá dentro da cronologia decorrente. Aí fica um puta puteiro do caralho. Batman dos Pampas, tchê. Aí fica brabo, cara. Aí é tenso, é. Sabe, o conceito que ele tinha pro Batman ali, por mais que eu ache estapafúrdia aquela história do Batman ter morrido, daí ele viajou pelo tempo pra ressuscitar, aquilo eu achei uma merda. É a mesma história da história da ressurreição do Capitão América. Mas asqueroso. Que a única coisa que eu achei válido do run do Grant Morrison é ele ter trabalhado toda aquela época da Era de Prata como delírio do Bruce Wayne. Nossa, que doido, não sabia disso. Sim, toda aquela época do Batman ter virado 2D, ter virado Zebra, ter o Mitz Miplick, que ele olhava o Mitz Miplick pela... O Mitz Miplick, não, desculpa, o Batmirim pela Batcaverna. Que o Batman Batmirim tava era chapado, era o Mitz Miplick do Batman. Exato, o Batman tava chapado. Ah, mas não era mais fácil dizer que era de uma outra linha cronológica? Não era mais fácil dizer que era outra dimensão isso aí? Do que falar que o cara tava chapado? Cara, eu não me lembro, cara. Eu sei que na minha cronologia pessoal, uhum, o Batman via aquilo porque estava chapado. Que bosta, tá? Cara. Não, isso aí acabou com o meu super-herói, cara. Ele era chapado. Olha, eu tenho. Cara, em relação ao Morrison, eu tenho uma teoria de que quando ele estiver perto de morrer, aquele desgraçado, ele vai lançar as memórias dele, cara. E ele vai zoar com todo mundo. Ele vai dizer assim: ele já lançou, cara, já tem um livro dele. Não, cara, mas ele vai lançar uma quando ele estiver perto de morrer, que essa vai ser honesta. Fudi com tudo. Grande assim, acabei com o maior personagem dos super-heróis de quadrinhos que existe, e o pessoal ainda ficou me aplaudindo, dizendo que eu tava sendo gênio. É uma obra de arte, grande bosta. I fucked everything, you morons. E sem falar, né, pra coroar, né, a passagem do Morrison, ele ainda veio e ainda disse que o Batman heterossexual, sim, mas ele tem todas as ferramentas. Puta, é verdade, ele falou essa merda. Louco. Cara, ele quer dizer que o Batman é rico e os ricos daí eles são, como é que se diz, eles experimentam tudo quanto é coisa. Tu não viu lá aquela porra daquele filme do Lobos de Wall Street, cara? Aquele filme é espetacular, cara. Pois é, aquilo ali é quase o Batman, velho. A diferença é que o Leonardo DiCaprio não deu a bunda, cara. E o Batman deu. É. Ai! E pronto, vai tomar voadora, Harvey. Ai! Cara, olha, tava mais preocupado com os fãs do Morrison, viu? Só um pouquinho. Quem é que tá preocupado em o Batman ser viado ou não? Aqui. É isso? Quem é que falou aí? Não, pode falar, cara. Eu não sou, eu só tô zoando. Só, eu tô não, assim, ó, eu tenho uma teoria, cara. Errado o Batman ser viado. Olha só, eu tenho uma teoria, cara. Super-heróis hoje em dia são mitologia moderna. Sim. Certo? Isso já é comprovado. E se você fizer paralelos com a ficção literária do início do século, do final do século XIX, tu vai perceber que tem um bocado de gente que acha que Sherlock Holmes existiu, por exemplo. Cara, tem muita gente que fala que existe, cara. Pois é. Se tu pegar daqui a uns 300 anos, tá? E tiver, sei lá, um aluno de Júpiter, da colônia da Terra de Júpiter, que tá estudando sobre mitologia moderna, e ele vê que na Terra, antes do homem conquistar outros planetas, certo? Construir outras colônias, existiu a história de um rapaz que perdeu os pais e resolveu se vingar da morte deles combatendo o crime nas ruas, e teve um parceiro juvenil, e sei lá como é que vai ser as questões sexuais daqui a 300, 400 anos, o Batman vai ter a imagem do ícone dele, e as pessoas lembram dele do quê, velho? Ah, o Batman, aquele viado, né? Aquele corno manso, entendeu? Os caras, o eunuco, entendeu? Os caras vão pensar assim, cara, pra eles vai ser normal, velho, o Batman ser viado ou seja, não. No futuro todo mundo vai dar o rabo, né? Não tô dizendo que todo mundo vai dar o rabo. Todo mundo é Batman, é isso que tu acredita? Ai, todo mundo é Batman. É isso. Acredita que todo mundo é Batman. Todo mundo não é Batman, velho. A questão é essa. Foda-se se ele vai ser viado ou não. Se ele é viado ou não. Ou se ele deixou de ser. Ou se ele não é, cara. A questão é a capacidade dele. Se tu for levar por essa ótica, todo esse dilema sexual que envolve essa mítica do Batman, ter um sidekick ou não, acaba sendo um reflexo do questionamento da opção das pessoas hoje em dia. Foda-se se o cara é viado ou não, se ele é um bom médico ou não, se o cara é um bom juiz, se o cara é um bom professor, se é um bom pai. Foda-se. Por exemplo, não é uma questão de discriminar quem é gay ou deixa de ser. O que eu quero dizer é que, por exemplo, existem personagens que ficam bem como gays. Por exemplo, o Midnighter, que é praticamente um Batman, porra, ele é foda pra caralho, cara. Dentro do conceito de herói ou anti-herói, puta que pariu, ele é definitivo. O personagem funciona muito bem sendo gay, não tenho nada contra isso. Pois é, e se o Batman for visto assim daqui a 400 anos? Aí vai ser o que o pessoal vai ver daquela época. Mas, por exemplo, eu, não, eu por tudo que li da minha vida inteira do Batman, eu não vejo ele gay. Entendeu? Mas eu também não, porque a gente conhece a gênese do personagem. O que eu tô falando é que esses personagens, eles estão se diluindo, cara. Hoje em dia a gente tá aqui gravando um podcast que já tá com quase 2 horas de gravação, 1 hora, sei lá eu. Em que a gente tá. Uma hora e 27. A gente tá discutindo sobre diversas fases do personagem. Isso que nós só temos 75 anos de personagem. É, e daqui ele é multidimensional, né? O Batman. Pois é, cara, ele já extrapolou o aspecto do, vamos dizer assim, do perfil do cânone, por assim dizer. Ele já tá com o guarda-chuva em si, né? A capa dele, aberto para várias ramificações. Por isso os Elseworlds, por isso tu tem graphic novels, tu tem seriado, tu tem versão dele em animação e tudo mais. Hoje em dia, o produto Batman, assim como várias histórias em quadrinhos comerciais, eles são plurimídias. E eu acho que isso aí que se falou agora há pouco, do Batman sofrer loops, tá começando a acabar isso aí. Por quê? Porque hoje em dia a gente não tem mais a transição somente quadrinho-TV, ou quadrinho-cinema, ou quadrinho escrito por um cara e quadrinho escrito por outro cara. A gente tá vendo um personagem que tá ramificando para tantas mídias, e elas estão quase todas sendo geradas para uma alimentar a outra hoje em dia, né? Que é comercial pra caralho hoje em dia, a gente sabe. Que a gente vai perder um pouco o senso de referência. A gente vai ter que muito mais se agarrar ao ícone. Eu comecei a gostar mais ainda do Superman quando eu aceitei isso. Que eu percebi que o Superman... Eu percebi que o Superman tá acima de qualquer versão da Era de Prata, da Era de Ouro, ou que um ator fez, ou que um fulano reformulou, entendeu? Ele tá acima disso. E eu acho que o Batman tá no limiar disso já. Quem é fã ardoroso do Batman pode até ter a sua, como é que se diz, a sua base afetiva dentro de uma época que ele leu, ou de um filme que ele assistiu, ou de um seriado que ele acompanhou. Mas se o cara for mais a fundo, quem aí fez trabalho de mestrado aí, tava citando Batman, deve ter ido a fundo, notou que o ícone tá se tornando cada vez mais forte, cara. Então a gente vai ter que aceitar num determinado ponto que foda-se se o personagem é até mesmo Bruce Wayne atrás da máscara. Pô, assim, esse é meu sonho, HDR. E até mesmo isso dá fim ao personagem do Bruce Wayne, entendeu? Será que acontece próprio... isso aí, meu? Desculpa interromper, mas a gente não tá entrando na linha mangá que tem começo, meio e fim, cara? Que é coisa que não é a versão americana dos quadrinhos? Aí é que eu penso assim, ó. Eu acho que não é, porque o mangá, ele dá o início, meio e fim e deu. Nós estamos pegando uma coisa que ela é eterna só pelo fato de existir. Sim. Isso é muito louco, cara. Ó, eu sei, pô, eu não tô bêbado, é sério. Não, agora você sério. Foi profundo, cara. Cara, vamos com calma, vamos lá. Até que como eu falei, contrário, não tá bêbado, vai. Os super-heróis, por mais que o Alan Moore diga que é coisa de perturbado e o caralho com asa, certo? Ó, super-heróis são mitologia moderna. Certo. E é isso que eu tô comentando. Eles estão num ponto em que tu pode até dar fim à história de um personagem, mas a influência que o personagem, se tu pensar no universo ficcional dele, gerou em outras pessoas, dá continuidade a isso, sabe? Então, tu vê, por exemplo, eu vou pegar um exemplo de uma coisa que as pessoas, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, eu gosto. A Legião dos Super-Heróis. O conceito da Legião dos Super-Heróis é o quê? A influência da existência dos heróis da nossa era. Elas influenciaram as gerações futuras, as colônias da Terra e de outros planetas, e criaram uma irmandade de heróis que representavam quase que o melhor de cada planeta. Não é verdade? Tudo bem. É um universo utópico. É um universo utópico, né? Mas é quase que um reflexo, mais ou menos, do que os filhos do Batman são lá no Cavaleiro das Trevas. Sabe? E há um reflexo do que o que a gente vê no seriado animado lá do Batman Beyond, que tu tem um Batman ressurgindo, sendo tutoriado por um Bruce Wayne velho, mas tu tem toda uma geração nova de criminosos que meio que são um eco daquilo que existiu na Gotham City de outrora, né? Então, isso é muito interessante, cara, esse esquema do legado, sabe? Eu acho que tu olha também, por exemplo, a família do Batman, né? Todos os personagens que povoam o universo do Batman, por mais que, loop que ele seja, ele criou um legado meio que a moda caralho, sabe? Quando tu tem Batwoman, tu tem Batgirl, tu tem o Asa Noturna, tu tem o Damian, tu tem o Red Robin, tu tem... Bat-vaca. A Bat-vaca. Até a porra da corporação Batman Inc. aí é legado, cara. Então, esse é o tipo de coisa que tu tem mais é que relaxar e ler, sabe? E ler o que quiser também, né? Porque se tu não gostar da história, tu não lê. Mas tem que aceitar um pouco o fato de que os personagens estão acima de uma cronologia, estão acima de reboots, estão acima de versões licenciadas para Japão, para Estados Unidos, para Brasil. Eles estão acima disso, sabe? É uma ideia, né? Então, é uma ideia, exatamente. É... Viu, rapidinho, beleza. Viu, Nave e HDR. Pode xingar, senão eu tô curioso. Vou falar mesmo, vai. Tô curioso saber a opinião de vocês dois e do Jota também. O que vocês acharam daquela história do Thomas ter orientado o Joel a ter trazido o Super-Homem pra Terra? Viagem total, maluquice fodida. E pra, na minha cabeça nem aconteceu isso. Na minha cronologia pessoal, isso também não aconteceu, é. É isso que eu precisava ouvir. Ótimo, eu não estou louco, não estou louco. Vamos terminar. É o que a gente gosta de brincar aqui, falando das configurações finais, né? Vamos lá, vamos começar com o nosso sempre presente amigo Harvey. Eu? Tá bom, beleza. Se despeça aqui. Tá bom, tá bom. É que o Batman é legal, siga as palavras do nosso amigo HDR, né? Curta o que vocês queiram curtir, né? E leia o Reino da Manhã do Batman, que a gente não falou aí, que aquele Batman tá muito foda do Reino da Manhã. Um abraço. É, beijo, o melhor. Um beijo na bunda e até segunda. Ai, ai, JJ, muito bom. Apareça sempre, tá? Eu sou as trevas. Cara, agradecer aí a presença do HDR, do Nave aí, a força que estão dando, agradecer a minha presença também, depois de um longo tenebroso inverno no Illumicast. Pois é. Ele agradece a si mesmo. Cara, é foda. É isso, cara. É muito, né? É o Batman do grupo, tu não sabia, não? Falar do Batman é sempre um enorme prazer. Valeu aí, vamos em frente. Muito obrigado, Navarro, por todo Eu só tenho uma pergunta pra gente. Ai. Ah, tá. Tudo bem. E se despeça, tá bom. Gabi Moco. Where is she? Foi foda pra caralho fazer esse podcast com você. Foi divertido. Porra, rendeu pra caramba. Muito pertinente, com muito conteúdo. Foi foda, né? Gostei. Eu também foi selecionado. Só tem pessoas escolhidas a dedo. Por isso que não tem ninguém aqui. O Jota passou no dedo. O Jota passou no dedo de todo mundo. Opa! Estou de escolher a dedo aí, que é isso? A nata! Vamos lá. HDR, também muito obrigado pela sua presença, cara. E assim, muito fã lá do ArgCast. Manda um abraço lá pro pessoal. E despeça-se. Eu, antes de mais nada, quero agradecer por estar aqui gravando um episódio do Batman. E o Fabiano vai ficar bolado pra caralho. O Fabiano é que é o Batman Void, né? Mas lá no ARG, mas assim, eu acho também que vocês fizeram uma ótima pauta também sobre o novo universo Marvel, que a gente ia fazer, vocês fizeram antes, dançaram. A gente tem até proteção de direitos autorais, eu mexo com os dois advogados aqui. Aí se copiar a pauta, não vou copiar a pauta, eu vou copiar só o Wikipedia de onde vocês tiraram, tá? Mas assim, o fato é que Eu acredito que o Batman ele é um dos personagens que estão dentro dos cânones da cultura pop contemporânea. Isso que eu tô falando de mitologia, eu sou muito suspeito para falar, porque eu, apesar de eu saber que a Marvel tem personagens que vale a editora inteira, e eu gosto de alguns personagens da Marvel, o meu coração é DCnauta desde que meu pai me apresentou os heróis da DC junto com o Fantasma. E eu hoje em dia eu trabalho com a DC, então acaba sendo um pouco, cada mês é um sonho de infância sendo realizado. E mesmo dentro dos Novos 52. mas um dia reverte, rapaz. Mas o fato é que eu concordo aí com o que foi dito. Eu acho que pra mim a versão definitiva do Batman é o Batman do Reino do Amanhã e é o Batman do Guerra contra o Crime, que eu acho que ele é um Batman primordial ali. Cara, é demais aquilo, cara. É muito bacana, porque ele dialoga com todas essas personificações do Batman, que a gente fez aqui um rápido apanhado. Convido aos ouvintes do Illuminedes também para conhecerem o ArgCast, visitarem dynamo.art.br, lá nós temos os nossos episódios, e vocês também vão entrar através do nosso site lá na exposição que o Dynamo está organizando, que começou agora no finalzinho de agosto, chamada Kirbians, que é uma homenagem ao Jack Kirby, que nós convidamos diversos artistas do Brasil que desenharam personagens do Jack Kirby, que não foi só o Stan Lee que criou, certo? Então, gente, muito obrigado. Fiquem com Deus e assim, até a próxima. Né? E o Batman existe. E assim encerrando. Não, só mais uma coisinha, Esse Fiquem com Deus foi foda, né? Põe aquele final do SBT lá. Paz, amor, fé, esperança, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem. Muito união. Obrigado por você assistir esse podcast. Eu tenho uma frase de encerramento aqui, amigos. Você, Marveco safado, que gosta da última caçada de Kraven, lembre que ela era pra ser uma HQ do Batman.